produção. Entre o choro do ser humano que está beira da morte, sem direito a segunda chance, nem por milagre ou sorte, só as relíquias, pensando naquilo que vai deixar pra trás: a família, os amigos, bens materiais. Os corre em busca do dinheiro por necessidade, vaidade de ter o que é bom, pisar num tênis Nike, em memória de todos que morreram buscando uma vida melhor entre o inferno e o paraíso. Almas perdidas ao pó, falar de morte é fácil, mas conviver é foda. Entre cortes o coração pedrifica e meia pólvora, lembrança das fotos filmadas na digital, de exemplos o pra ser falso na vida é letal. Daqueles que tu ama e os que te admira, no choro que ecoa, causando a ferida entre razões e compaixões, o nosso bem mais precioso, da luz às trevas, das trevas à luz, o fim é misterioso. Tem os que tem postura e tenta ser correto, mas o corpo masculino só te faz pensar em sexo, parasita mascarado, burlado de mentiras, prazer a qualquer custo vira rotina. Quando o dinheiro entra na cena, o ser humano vira réptil, cobra que nem se importa com o amor paterno. E assim o planeta Terra sobrevive meia sorte, mas a única certeza é realmente a morte. Reparei que 70% da nossa vida é fingindo que tá tudo bem, empurrando com a barriga, guardando rancores dentro do peito reprimido, apenas em pensamentos libertar-se daquilo. Um amor não correspondido, a mágoa de alguém querido, um parente falecido, a traição de algum amigo. Cadeia os sentimentos, dói, corrói todo o espírito, a ocasião faz a pessoa que pratica o suicídio.